Estava explicando que o Kant não apenas criou uma filosofia totalmente nova, mas inventou uma nova maneira de filosofar, de maneira que o próprio sentido da palavra filosofia se modificou a partir dele. E essa mudança consiste essencialmente de que a tarefa que o Kant assinalou a si mesmo, a tarefa que ele assumiu e que, portanto, passa a ser copiada pelos filósofos seguintes, é a de descobrir as condições profundas que determinam toda a estrutura do conhecimento humano, se não a estrutura da história mesma e de toda a visão que temos do universo. Aquilo que Kant chama de condições a priori são determinações básicas da racionalidade humana que estão por trás de tudo o que nós percebemos e pensamos, e essas condições a priori tinham passado despercebidas até então, e o Kant as revela. Então ele está mostrando que toda a visão que todos os seres humanos tinham de tudo estava errada até aquele ponto, porque todos acreditavam que estavam descrevendo um universo objetivamente existente, quando, na verdade, estavam apenas projetando sobre este universo as determinações anteriores dadas na estrutura do conhecimento humano, estrutura da cognição humana. É o que ele chama as condições a priori que determinam a nossa sensibilidade e a nossa razão. De modo que a ciência já não, a partir deste ponto, já não é válida pela sua objetividade, ou seja, pela sua concordância com as condições externas que ela descreve, mas pela sua harmonia com essas condições básicas do pensamento humano, as quais, segundo Kant, são universais. Então, já não se pode propriamente falar de uma ciência verdadeira, porque a verdade seria a coincidência com o ser objetivo, mas se fala de uma ciência válida, ou seja, a ciência que está de acordo com as determinações fundamentais da razão e do nosso esquema de percepção. A partir deste momento, a ambição dos filósofos se eleva a um nível que nenhum filósofo anterior conhecia antes disso. A partir daí, todo filósofo que aparece, ele tem de descobrir um novo a priori, uma nova condição básica que estava no fundo de tudo, ignorada por toda a humanidade. Não é isso? Eu vou dar vários exemplos, por exemplo, quando Karl Marx fala da luta de classes, assim, ninguém tinha percebido que a história, o assunto da história era a luta de classes. Eles achavam que era, por exemplo, o conflito entre valores, a luta entre religiões, entre estados, etc, etc. Karl Marx diz que tudo isto é apenas um véu de aparências, né? Tudo isto é apenas um discurso ideológico. Por baixo disso tudo existe o interesse de classe, a luta de classe, né? Dr. Freud vai dizer: olha, vocês estão todos enganados, onde vocês pensam que existe a luta de religiões, não sei o quê, e a luta de classe, existe apenas o conflito entre o id, o ego e o superego. Está tudo no inconsciente humano, não é isso? O Carl Jung vai dizer: não, são, o que está no fundo de tudo são os arquétipos do inconsciente coletivo. Ou seja, são novas condições fundamentais que teriam permanecido ignoradas de toda a humanidade até o advento do grande revelador, né, que é o filósofo, o psicólogo, o sábio que vai revelar isto. E o primeiro desta série, né, é o Hegel. É importante assinalar que, de todos esses novos descobridores de condições a priori, nenhum deles era um discípulo ex-professo do Kant. Por exemplo, discípulos do Kant foram Augusto Comte, Max Weber, Heinrich Rickert, muitos foram discípulos do Kant. Esses camaradas nos quais você vê, né, a repetição do desafio kantiano, quer dizer, a descoberta do a priori, do desconhecido a priori, nenhum deles é um discípulo de Kant. A começar por Hegel, que não apenas não é um discípulo, mas é um inimigo, está em confronto aberto com o Kant. Né? Então, com relação ao Hegel, eu não vou precisar detalhar muita coisa, porque o principal trabalho já foi feito. Eu apenas vou resumir brevemente, dar algumas indicações sobre os três trabalhos onde vocês encontrarão toda a explicação, né, do que foi o esforço fundamental de Hegel. Esses três trabalhos são, na verdade são quatro trabalhos aqui, existem dois capítulos do livro Ensaios Publicados, 1976-1985, do Erich Voegelin. O primeiro ensaio é Hegel, um estudo de feitiçaria, Hegel, a Study in Sorcery, e o segundo, a resposta ao professor Altitzer, uma nova história e um novo, mais antigo Deus. Esses dois capítulos estão neste mesmo volume. A segunda fonte é este livro de um estudioso vogeliniano, Glenn Alexander Magee, Hegel e a Tradição Hermética. Esse livro é de importância fundamental, porque várias teses que o Voegelin anunciou aqui, apenas brevemente, esse sujeito foi aos textos e provou que aquelas teses estavam absolutamente certas. As teses não são do Magee, são do Voegelin, na verdade, mas o Voegelin anunciou por alto a coisa, né? Sob a forma ensaística. Esse camarada fez aqui um estudo e fez um tratado sobre a herança hermética no pensamento de Hegel. E o terceiro livro é esse, autor Jacques Dont, Hegel Secreto, sobre a influência maçônica em Hegel. Então, o que está no meio de tudo isso é o Magee. O Magee é o mais importante. Quem quer tomar um primeiro contato, né, com isto, lê o livro do Magee, onde ele mostra que o pensamento do Hegel já estava todo prefigurado na tradição hermética. E que, vasculhando os papéis de Hegel, você encontra ali rascunhos repletos de simbolismos herméticos, alquímicos, astrológicos, esta coisa toda. Inclusive, a famosa negócio da tese antítese síntese é um triângulo hermético. Né? E o Magee prova isso aí. Outro dia um idiota escreveu aqui para mim: não, o Olavo não entende nada de Hegel, estudo Hegel há 6 anos. E ele disse que ele falou de tese antítese síntese, isso não existe no Hegel. Tá bom, né? Vai pastar, tá? Não apenas existe, como está formulado realmente com o diagrama do triângulo, né? Com todos os símbolos herméticos e alquímicos, símbolo de Saturno, de Marte, né? Símbolo do fogo, etc, etc. Está tudo aqui, tudo ilustrado aqui no... Inclusive na capa ele pôs aqui o triangulinho, né? Então, a diferença fundamental entre um filósofo e um pensador hermético é o seguinte: o filósofo, segundo a tradição inaugurada, dizem, por Pitágoras, mas personificada ali por Sócrates, Platão e Aristóteles, o filósofo não se apresenta como um sábio, como um portador de um conhecimento, mas como um buscador da sabedoria. Ou seja, ele está investigando e tentando chegar, né, vamos dizer, a um objetivo que escapa. Quanto mais ele avança, mais esse objetivo se move para frente. Como numa assíntota, né? A curva que vai se aproximando de uma reta, mas nunca chega lá. Isso quer dizer que a filosofia aparece como uma atividade permanente e permanentemente renovada. Ela não se distingue, ela não se destina a alcançar um objetivo, alcançar um conhecimento, mas a permitir a continuidade da busca. Ou seja, ela se te destina basicamente a adestrar e fortalecer a inteligência humana para que a busca da verdade não cesse, tá certo? E o Hegel, ao contrário, ele se apresenta como portador de um saber definitivo que realiza o objetivo da filosofia e, portanto, a suprime. Ele se apresenta como sendo o último filósofo, ou seja, ele matou a filosofia, não é isso? Então, o Madi dá aqui a... Deixa eu ver se eu acho aqui a citação. Eu não estou achando aqui o parágrafo, mas não tem importância. Depois eu acho e ponho para citar no nosso texto, né? Onde o Hegel afirma taxativamente, olha, acabou a filosofia, nós chegamos ao objetivo, agora aqui o que eu estou revelando é um saber. Quer dizer, ele se apresenta como se fosse um novo Jesus Cristo, ele trouxe uma nova revelação. Ora, mas antes dele, o que fez o Kant? É? O Kant se gaba de ter feito a nova Revolução Copernicana. O que é a Revolução Copernicana? É o seguinte, todos vocês estão enganados sobre a forma do universo. Só eu conheço o universo verdadeiro e eu vou revelá-lo a vocês. Na verdade, Copérnico não fez nada disso. Copérnico apenas inventou um novo modo de calcular as posições e os movimentos dos átomos. As pretensões de Copérnico eram bastante modestas quando você vai ler nos textos dele, ele não achou que ele estava revelando a verdadeira estrutura de tudo. Quem tinha um pouco disso na cabeça era o Galileu, mas Galileu é maluco. Né? Quando Kant se diz autor de uma nova revolução copernicana, as ambições dele estão infinitamente acima das ambições de Copérnico, porque ele vai não apenas modificar a imagem do mundo, mas ele vai invertê-la. Tudo aquilo que vocês achavam que era o universo objetivo é a nossa mente. Não é a mente subjetiva de cada um, não é. É a mente de todos os homens. É a mente da espécie humana, tá certo? Portanto, ele não é um cético, ele não diz que o conhecimento não existe. Ao contrário, ele afirma que o conhecimento objetivo existe. Mas ele é válido porque ele, não porque ele coincide com o objeto exterior, mas porque ele coincide com as exigências fundamentais da nossa percepção e da nossa razão, as famosas condições a priori. A priori quer dizer aquilo que é anterior à experiência. Né? Então, a partir daí, o número de reveladores de condições a priori se multiplica. Quando você vê toda a história anterior, nenhum filósofo tinha tido esta ambição, mas nenhum, nem mesmo Sócrates, Platão e Aristóteles. Né? O primeiro que se apresenta como revelador, né, de um mundo verdadeiro por baixo do engano universal, é Kant. E o segundo é o Hegel. É? Só que o mundo do Hegel não é o mundo do Kant. O que ele vai dizer é o seguinte, tudo que o Kant diz está errado, esse negócio de condições, ver as condições a priori do conhecimento é uma besteira, porque você tem que ir direto para o objeto, você não pode ficar... Kant dizia que antes de buscar o conhecimento dos objetos, nós temos que investigar as condições do nosso conhecimento, primeiro. Né? E eu disse, isto aí é besteira, porque você não pode investigar o conhecimento se você nada conhece. O que é observação? Óbvia. Quer dizer, primeiro conhecer e depois, se necessário, investigar as condições que permitiram você conhecer aquilo. Agora, você investigar formas a priori do conhecimento antes do conhecimento, realmente não faz sentido, né? Mas o que o Hegel se propõe a fazer é mostrar a trajetória inteira da humanidade sobre a Terra como sendo um reflexo do espírito. Do espírito de quem? Do espírito do Hegel. Ele mostra, a dialética que ele descobre, né, no conjunto do acontecer universal é a que está na mente dele. E ele é o revelador. Ora, mas se ele é o revelador, ele é o primeiro que conhece isto, né? E isto é o próprio desenrolar da realidade, né? É a realidade que não apenas está diante de nós, mas também está dentro, por fora, em torno, a realidade na qual nós contemos. Então, Hegel não pode ser só o revelador, ele é o próprio Deus, ele é o próprio autor disto. É por isso que o Bolsonaro, O Eric Wögner. Tanta notícia sobre o Bolsonaro que ele acaba ficando doido. Por isso que o Eric Wögner chama a filosofia do Hegel de um exercício de feitiçaria. Agora, essas coisas, evidentemente, eu mostro no meu livro, na parte anterior, sobre o Kant, né? Eu mostro que o Kant é infinitamente mais anticristão do que qualquer autor que o antecedeu, e até mais anticristão do que muitos dos seus sucessores. Porque, em geral, o pessoal tenta amaciar, amansar a figura do Kant, o Kant era um sujeito bonzinho, no fundo ele era cristão. Muitos professores, aqueles três idiotas que moram, acho que dois moram em Paris, dizem, não, esse Olavo não entende nada de Kant, fala um monte de besteira. Né? Um dos pontos é esse aqui, né? Kant não era anticristão, não é, você vai ver. Né? Por que você diz isso? Porque você tem uma imagem de Kant, e essa imagem está consolidada no clima de opinião. Portanto, está consolidada como se diz, na mídia, no falatório geral. Então, quer dizer, quando você nega esta imagem, as pessoas se sentem ofendidas, porque é um ponto que elas se acostumaram a se apoiar nele para sua segurança psicológica. Não é isso? Então, acreditar no Kant se transformou para muitos acadêmicos numa coisa tão importante quanto para o camponês medieval acreditar na Igreja Católica. Né? Se caísse a Igreja Católica, o camponês ia ficar louco. Não é isso? Então, se cair o Kant, o acadêmico moderno fica louco. Bom, acontece o seguinte, acontece que por que que Kant e Hegel e Marx e outros estão tão errados? Porque as doutrinas deles vão contra a doutrina católica? Não, não pode ser só isso. Porque, e este é um ponto que muitos católicos têm falado besteira, assim, besteiras monstruosas a respeito disso aí. Né? Outro dia mesmo o pessoal daquele grupo, esqueci até o nome, são meio discípulos do Carlos Ninguém, né? Me acusa de estar seguindo os ensinamentos do Maurice Blondel, que dizia que assim, a experiência é mais importante do que a doutrina. Eu digo, bom, depende do que você entende por experiência. A minha experiência, a experiência nossa aqui, certamente não é superior à doutrina. Nós temos que aprender com a doutrina e temos que modelar a nossa experiência pelo que a doutrina da Igreja nos ensina. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Porém, e se nós nos referimos às experiências dos apóstolos? Hã? Eles tiveram primeiro a doutrina ou primeiro a experiência? Hã? Ou seja, primeiro eles receberam a formulação doutrinal pronta e depois eles viram Jesus Cristo? Não é possível. Né? Mesmo o ensinamento do próprio Jesus Cristo não lhes foi dado todo de uma vez. Foi dado ao longo do tempo. E eles tinham que ver, tinham que encontrar Jesus Cristo fisicamente. Então, não estou me referindo aqui à experiência mística. Claro que existe, nos evangelhos existe experiência mística também. Por exemplo, a transfiguração de Cristo no Monte Tabor. Aquilo, evidentemente, é uma experiência mística, porque eles estão vendo coisas que não estão propriamente neste mundo, estão vendo coisas que estão no além, não é isso? Mas a maior parte das experiências descritas nos evangelhos e nos Atos dos Apóstolos são experiências físicas reais, experiências banais da vida, não é isso? São coisas que as pessoas, como diz o próprio Cristo, vão e contem a João aquilo que vocês viram e ouviram. Ele não diz, vão e contem para João as visões místicas que vocês tiveram, né? As intuições místicas. Não, diz que vocês viram com seus olhos e ouviram com seus ouvidos. Então, é evidente que todo o edifício da fé cristã e católica em particular se baseia na autenticidade dessas experiências, porque se as experiências são falsas, a religião inteira é falsa. Os evangelistas, toda hora, eles lembram que eles estão contando as coisas de acordo com aquilo que eles viram ou que eles receberam de testemunhas fidedignas que tinham visto e ouvido alguma coisa. Então, quer dizer, a massa de experiência é o conteúdo inicial dos evangelhos e dos Atos dos Apóstolos, meu Deus do céu. É? E o que que é a doutrina? A doutrina é uma formulação doutrinal destinada a proteger esta experiência originária para que ela não seja deformada nem trocada por uma falsa experiência, como, por exemplo, a experiência dos gnósticos. Porque os gnósticos acreditam que eles viram um não sei quê, tá certo? É transmitido por entidades do outro mundo, que vieram e contaram para eles: não, assim, todo o mundo aqui foi criado por um Deus maligno, o Deus bondoso não criou mundo nenhum, né? Este mundo foi criado assim por um engano, por um erro, e foram, quem contou isso para vocês? Ah, foram entidades, né? Então, esta é a falsa experiência. Eles não viram nada disso, eles inventaram, né? Ora, qual é a experiência de Kant e Hegel, né? Kant percebeu mesmo essas condições a priori que estão antes de toda a experiência? Não, não, não, eles inventou. Porque o que ele fez? Ele as obteve por análise da experiência. E ele diz, de fato, obtive por análise da experiência, mas eu demonstro que elas são prévias à experiência. Eu digo, não, elas não são são anteriores nem posteriores. Elas são a estrutura da experiência. E a estrutura não pode ser anterior nem posterior a nada. Essa consideração de anterioridade e posterioridade está totalmente fora de esquadro. Quando o Kant fala das condições, ele chama de condições a priori, são a estrutura do conhecimento humano e a estrutura da razão. A estrutura da percepção é coexistente com a percepção, e a estrutura da razão é coexistente com a razão, não é anterior. Estão entendendo? Então, isso quer dizer que, quando o menininho nasce, a primeira percepção que ele tem, né, não foi uma estrutura a priori da percepção que determinou aquilo. Não, a estrutura entra em funcionamento da primeira percepção direto. Portanto, a anterioridade, a priori, chamar isso de a priori e a posteriori, é um absurdo. Não é isso? Quer dizer, aquilo que se revela na experiência não é anterior à experiência, é a estrutura da própria experiência. Né? Então, ele está confundindo uma prioridade lógica, ele está tomando como se fosse uma prioridade temporal, o que é um total absurdo. Eu nem sei se ele teve essa intenção, claramente. Eu já procurei nos textos dele, nunca achei. Pode ser que isto que eu estou dizendo, talvez pode ser que ele estivesse consciente desta coisa, mas ele não explica isso direito em parte alguma. Ele continua usando a priori e a posteriori. Ora, são dois termos que se referem a uma ordem temporal. Se ele percebesse que a alusão temporal é descabida, ele usaria outros termos. Não é isso? Então, por sua vez, a experiência do Hegel, né, do espírito que vai se revelando, né, na história do mundo, até chegar a se revelando de maneiras parciais e incompletas, até chegar à sua revelação completa na cabeça do Hegel. Hegel teve essa experiência? Não, ele inventou. Está entendendo? Então, a finalidade do dogma é proteger a experiência originária e não permitir que as pessoas apelem a experiências falsas ou deformem a experiência originária que está ali, não só nos evangelhos, mas também no testemunho oral dado pelos apóstolos aos evangelistas, meu Deus do céu. Porque os evangelistas dizem assim: nós coletamos depoimentos de muitas pessoas. Ó, coletou depoimento o quê? De ouvido. Não é só o que está escrito no evangelho. É? Então, eles mesmos que estavam escrevendo o evangelho, então não podia pegar depoimento do evangelho, porque está escrevendo. Ele não pode ler antes de escrever. Então, é o conjunto dos depoimentos dos primeiros cristãos, depoimentos considerados fidedignos e válidos. Que é o quê? Vida, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E o conjunto de promessas que ele fez. É isto aí que a doutrina preserva. A doutrina inteira é para preservar isso aí. Portanto, é óbvio que a experiência, não a nossa experiência, insisto, não a, sobretudo não a nossa pretensa experiência mística, como no Blondel, tá certo? não a nossa experiência, mas a experiência dos primeiros cristãos e dos evangelistas. Essa experiência tem prioridade sobre o dogma, porque o dogma existe para expressá-la e formalizá-la e defendê-la. O dogma não tem autonomia, isto é importante, né? O dogma, para dizer a verdade, o dogma não inventa nada. Você acha que algum papa inventou algum negócio? Não, ele apenas tentou transmitir melhor aquilo que já estava dado na tradição desde o começo. Este contou para o outro, que contou para o outro, que contou para o outro, chegou aqui até mim. Não é isso? Então, o dogma vale na medida da autenticidade da experiência originária. Então, uma coisa é a experiência que aconteceu historicamente para os primeiros cristãos e que está registrado na Bíblia, né? Isso vale também para o Antigo Testamento, é lógico. Moisés viu alguma coisa, aconteceu alguma coisa. Ou será que ele inventou tudo, né? A travessia do Mar Vermelho ele inventou, a fuga do Egito ele inventou. É tudo doutrina, não é história, né? Quer dizer, existe a realidade histórica da Bíblia, sobretudo a que eu estou me referindo, a realidade histórica do Novo Testamento, né? E tudo o mais depende disto. Se você não acredita que aqueles acontecimentos realmente aconteceram, você está negando o testemunho dos apóstolos. Mesmo que você concorde com a doutrina. Está entendendo? Então, a doutrina existe para defender e proteger a autenticidade da experiência fundadora. Não estou falando da experiência mística do seu Zé Manel, do seu Maurice Blondel, ou do seu Jacques Maritain, de qualquer um. Nada disso. Não estou falando nem de experiência mística, estou falando de experiência histórica, física. É o que diz o Jesus Cristo. Vão e contem para João o que vocês viram e ouviram. Está entendendo? Então, quando você vê que existem pessoas, e pessoas que são sinceramente católicas, que acreditam que o dogma predomina sobre a narrativa originária, eles confundiram tudo. Hã? Isso não quer dizer que eu estou concordando com Lutero, que tudo, né, sola escritura. Falo claro que não. Porque a própria escritura diz que nós usamos o depoimento de outras pessoas. Então não pode ser só o que está escrito. Porque para escrever aquilo, eles tiveram que ouvir o depoimento de outras pessoas. Eles escreveram tudo? Eles mesmo dizem que não. Eles dizem, se fosse escrever tudo, não ia terminar nunca. É? Então, o certo, em vez de dizer só a escritura, é só um factum, só o fato. O fato predomina. O fato da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, o fato dos milagres, o fato da pregação que ele fez, o fato da morte, do sacrifício, o fato da ressurreição. Isto é que predomina. Não é nem o dogma posterior e nem a sola escritura. Estão entendendo? Quer dizer que isto é uma discussão que não faz o menor sentido. Quer dizer, é só a escritura ou é, vale o depoimento da tradição da igreja? Bom, se é a tradição da igreja, não poderia haver escritura, porque os caras iam tirar. Eles mesmo dizem que pegaram aqui, a narrativa da onda, da tradição, do que os outros estavam contando, pô. Está entendendo? Então, você veja, quando aparece pessoa, né, você vê aquele texto do padre Calderon que ele cita. O padre Calderon só leva em conta dois tipos de experiência, ou a experiência mística ou a lógica do dogma. Meu Deus do céu! É? Isso tudo é muito secundário em relação à experiência originária, ao fato histórico acontecido. É? Quer dizer, é na famosa interpretação, quatro interpretações da Bíblia. O primeiro é a interpretação literal. Ou seja, o fato que está narrado. Está entendendo? Ora, a partir da hora que os próprios cristãos estão confusos a este ponto, que eles já perderam o que é a noção da experiência originária, né, e acreditam que ou nós temos que ficar no solo da escritura do Lutero, ou nós temos que nos apegar apenas ao dogma, Então eles entraram numa confusão dos demônios. E é possível explicar isso de maneira muito melhor. E eu acredito que, com a ajuda aqui do Eric Wögner, do Glenn Alexander Magee e do Jacques Dont, a gente pode esclarecer todo esse negócio que está acontecendo. Deu para entender?